isso é que me irrita. Porque eu bebi suquita, isso é que me irrita. Porque eu tomei tônica, isso que me irrita. É isso que me irrita. Isso me deixou nervoso. Agora eu como osso.